Porque graças a Deus são muitos. Vieram de longe. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Recife! Pois nos acolher aqui. Eu quero agradecer meu Pará por me ensinar a nossa cultura, a quem eu amo muito. A todos os amigos que estiveram presentes aqui hoje, muito obrigada. A todas as pessoas que não são do fã-clube, mas que curtem Caribes, muito obrigada. E por fim, agradecer o Pai Todo-Poderoso por essa noite linda e maravilhosa. Oh!